casam a guerra, destroem a terra e me tornaram o réu. Na visão destrutiva acabaram com a vida e favoreceu quem tem mais. Não quero dinheiro, só quero teu beijo sob as luzes do céu. Acabar com a mentira que causa guerrilha, eu tô na briga por paz. Quero nos teus braços nascer, na luz da liberdade teu sorriso me faz pensar que a vida é bela. Existe uma janela pra gente passar, pra viver a vida inteira na beira do mar. Me sinto perdido num mundo traído, conflito de guerra de sangue. Prossigo na mão do perigo, maluco perdido no meio do bang. Eu sei que o tempo não irá poder levar a dor. No dia a dia só o tempo vai provar quem sou. Nascido no meio da realidade, abomina a ganância. Verdade na mente, no peito a lembrança. Sonhos de criança, pura ilusão. E resta, devasta, e a força de minha verdade que arrasta a vida. Traz a vitória por dias de glória, me livrar da covardia. Me mostra o caminho da felicidade, onde a sombra da maldade perdeu de verdade nossa vida pra divina luz. Correr atrás, mas tô cansado de viver em vão. Eu tô cansado de pedir por paz, ver nosso povo sempre na prisão. Eu tô cansado de toda mentira que eles passam na televisão. Queria o fim de toda hipocrisia, queria o fim da tal corrupção. Rasta, devasta, e a força de minha verdade que arrasta a vida. Traz a vitória por dias de glória, me livrar da covardia. Me mostra o caminho da felicidade, onde a sombra da maldade perdeu de verdade nossa vida pra divina luz.